Passa e repassa de carrinho, é nós na praça. Em meio à fumaça, sem essa não embaça. Kick flip, rio flip, sem trapaça, não ria faça. Não morrendo na faca cego, numa dose de manguaça. Olhando do seu como gol, agora é minha vez, disfarça. De sequência manual, maloqueiro vem e traça. No corrimão, manobra de Smith, grade é casca. Em pleno sol de Maceió, espero a nevasca é faça. No Bill Bentz, no Banks, não no Santa Teresa é massa. Com as minas dançando rap, forró ou até valsa. Aí eu tô na fita, é nóis, sem arruaça. Diversão a mais de mil, quebrando as vidraças. Jogando a mordaça, o homem olha e passa. De carrinho voltando o flip, descendo a escada. Descarrega energia positiva sem amassa. E sim, dando rolê com seu carrinho na raça. Debaixo do coqueiro, tomando sol o dia inteiro. Segue na pista, eu sou artista, de carrinho é maneiro. Aí eu tô tranquilo, calmo, sabe como é. Surfando no asfalto como Superman. Alagoando de primeira, bote uma fé. Posso cair agora, mas já tô de pé. É assim mesmo, ligeiro, instantâneo. Focando bem a câmera e eu já tô voltando. Agora é nóis, tá no vídeo é nóis. O carrinho é nóis, a correria é nóis. Jardel é nóis, PH é nóis. Desatando os nós. É nóis, é nóis, é nóis. Andar de skate, pois nunca estamos sóis. Pois nesse rap está presente a minha voz. Saia da velhice debaixo dos lençóis. Pois esse vídeo é muito louco cá pra nós. É nóis, é nóis. Atitude, skate, rap, união que fortalece. Compa cast, no estresse, a estiga acontece. Qualquer pico do Nordeste, maloqueiro enlouquece. Anone um som no áudio, no cenário underground. MC da SU, sou eu, o Will Glide. More style, very praise, the life of my crew. From the beast, sou do street, sangue frio no Down Hill. Estiga, explode, adrenalina vai a mil. Vem as formas de Newton, explica o que se viu. Manobras impressionantes que estão ao seu alcance. A lei da física não existe nesse instante. Na base não é o bastante, porque a rapa se garante. Mesmo sendo um pico alto e distante. Puta, instigação, não tem comparação. União de mão em mão, pra cima do corrimão. Skate tá na veia, do lado do coração. Pode crer, bote uma fé, essa é a minha visão. Na praça, no Banks, estacionamento Jaraguá. Em 2004, muito bros andava lá. Hora só pra começar, parar, nem pensar. No final do street, ficava a Deus era. Depois de um rolê, ainda tinha show de graça. Ficava muito louco com uma dose de cachaça. A parada evolui, manobra filmagem. Local pra se andar, evolução não é miragem. Respeito e camaradagem, faz parte da malandragem. Não tô só de passagem, é nóis. Na melhor imagem, qualquer lugar do litoral, sertão. Jardel, mais uma vez, preparado pra missão. Responsa na ação, em busca da perfeição. Lado a lado com os irmãos, então. Levante a mão quem ouve a voz. Porque agora o vídeo é nóis, é nóis. Porque agora o vídeo é nóis, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Andar de skate, pois nunca estamos sóis. Pois nesse rap está presente a minha voz. Saia da velhice debaixo dos lençóis. Pois esse vídeo é muito louco cá pra nós. É nóis, é nóis, é nóis.